Senhoras e senhores, perdoem o meu estado. Dos pés à cabeça nada é agradável, principalmente a mente que não pensa em outra coisa a não ser. Melhor nem tocar nesse assunto. Essa bota velha, calça rasgada, barba sem fazer. Já explicar tudo. Aqui tem um coração de mundo. Quem me viu me vir assim chega a se assustar e fica com dó de mim. Eu nunca fui de beber e agora pra você ver. Hoje eu tô um bagaço e a culpa é toda minha. Um mundo cheio de mulher e adivinha. Fui tiro e queda, desgramei com a minha vida. Hoje eu tô um bagaço e a culpa é toda minha. Um mundo cheio de mulher e adivinha. Foi tiro e queda, desgramei com a minha vida. O coração se apaixonou numa bandida. É ladino, essa mãe é bandida demais. Chega pra cá, já se já tô. Ô, papai, o bagaço também, diretor. Assim, chega a se assustar e fica com dó de mim. Eu nunca fui de beber e agora é pra você. E hoje eu tô um bagaço e a culpa é toda minha. O mundo cheio de mulher e adivinha. Foi tiro e queda, desgramei com a minha vida. E hoje eu tô um bagaço e a culpa é toda minha. O mundo cheio de mulher e adivinha. Foi tiro e queda, desgradei com a minha vida. E hoje eu tô um bagaço e a culpa é toda minha. O mundo cheio de mulher e adivinha. Foi tiro e queda, desgramei com a minha vida. O coração se apaixonou numa bandida. Coração bandido, hein? Acabou com o velho.